Estamos chegando com o Pretinho Básico pela Rede Atlântida, ao vivo para todo o sul do Brasil. Pretinho das 6 da tarde. Vem com Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Miller. A moda está nas ruas e os amiguinhos do Pretinho já estão aqui à mesa. Fala, Potter. Boa tarde, gente. Boa noite. Fala aí, KG. Opa, e aí, boa tarde. Beleza, Geiso. Como é que é, mano? Tá tudo bem, mano. Oi. Fala aí, Porazinho. Oi, Fetter. I just need you now, Porazinho. Só se for agora. Só se for agora, né? Tá escrito na camisa do Porã. Tá escrito nessa camiseta. Tem um perigo, Porã, sair com essa camiseta pra rua. I just need you now. É aquela coisa, né? Se colar, colou, né, Fetter? É, isso aí. Se colar, colou. Eu tenho uma camiseta escrita Eu Te Amo. Eu Te Amo. Eu tenho uma camiseta escrita I just call to say I love you. E aí, Maurício Amaral? Eu tô legal. Que beleza. Legalzão. É nós que tá até às 7 aqui com o Pretinho Básico na Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua audiência. Meu nome é Alexandre Fetter e a Universidade Federal de Santa Catarina divulgou nesta quarta-feira o listão dos aprovados no vestibular 2012. Feito. A lista completa está no site vestibular 2012, ou seja, vestibular 2012.ufsc.br. Olha aí. Certo? É o listrão. Coisa antiga, né? O listão do vestibular. Não, era lido, cara, na rádio, eu cheguei a ler listão mas, no ar. Mas claro que sim. Eu li listão no ar. Lemos, eu acho, Maurício. Não só li, como ouvi o meu nome numa rádio. É mesmo? Eu também. Eu ouvi o nome na rádio e li também. A exceção do Geiso e do Potter. Não, eu peguei. A exceção do Geiso e do Potter, o KG... É que eu vou falar outra coisa, desculpa. O KG, o Amaral, o Porã e eu trabalhamos numa universidade que tinha uma rádio. Sim, tem uma sim, rádio, né? Sim. Trabalhamos numa rádio de uma universidade. E o maior produto de uma universidade, todos nós sabemos, é o vestibular. Só que... E nós líamos as listas de A a Z. E os sobrenomes complicados. E os nomes. Ah, mas aí é diferente. Como Bucleia. Nós inventávamos. Bucleia. Vai ler Bucleia no ar sem rir, um troço sério. Bucleia Soares. Não tem como. Simples. Não, e os sobrenomes polonês. Sobrenome passa batido, Vasilevski. Aí já ia pro José Fernando Padilha. Era uma emoção. Você já trabalhou em rádio pequena já? Era muito emocionante. Nunca trabalhei em rádio pequena. Eu sempre cheguei no time grande, Atlântico. Categoria de base lá. Subiu, né? Subiu. Mas alguém te empurrou pra cima, né? Eu acho que foi meu futebol. A gaúcha é maior ou não? Eu fiz um estágio na Europa. Tu é tipo Guardiola, né? Só aceita categoria de base. Tu tá naquele time do Guardiola. Parabéns. Um abraço pro Feta aqui na mudança dele. Aceitou ficar com a categoria de base. A verdade é que nós trabalhamos no grupo RBS. E o grupo RBS tem um portfólio de rádios que é muito, muito amplo, que é muito variado. E todas as rádios do portfólio de rádios da RBS são líderes em seus segmentos. É verdade. Isso é um troço impressionante, né? Isso é. BBB 12 terá 2 participantes gaúchos. Será que vai ter algum amigo lá, cara? Eles são o modelo Jonas, de 25 anos. Olha, achei que tinha ido pro Valência. E a estudante de medicina Laísa, de 23 anos. Ah, Laísa, eu acho que eu vi numa das festas. Vai se pelar. Essa nós vamos ver pelada. Acho que eu botei som ano passado. A lista com o nome de todos os selecionados foi divulgada hoje. E causou frisson aqui nos departamentos de planejamento e marketing da Atlântida. E as fotos, catarinense, onde trabalham somente meninas. Globo.com. Saíram as fotos também. Claro. Tudo que a Laísa vai levantar o estado pra cima, o Jonas vai afundar. São 4 gays. Um deles é o Jonas. É mesmo? 4 gays. Eu nunca vou me esquecer de quando, ano passado, saiu a lista dos Big Brothers e a gente foi apresentado pra Ariadna e eu vi que um integrante aqui disse, olha que linda essa menina. Foi o Piangers. Que legal, né? Condutor de autoescola é flagrado dirigindo acima da velocidade permitida e falando ao celular em Porto Alegre. Mas que belo exemplo. Olha que beleza. Condutor de autoescola, o cara que é pra dar um exemplo, foi flagrado dirigindo acima da velocidade e falando ao celular. Não, ele não estava bêbado. Não. Não diz aqui na notícia. Mas tava fumando cigarrinho, né? Não sei, também não diz. Não diz. Aliás, é uma coisa que a gente tem que salientar aqui no trânsito. Algumas pessoas fazem uso de substâncias ilícitas, né? Que colocam em risco, sim, a conduta de direção daquele sujeito no momento e, obviamente, em risco outras pessoas que estão ao lado e tudo mais. E não é pego no bafômetro, né? Não é pego. mas o pessoal fica meio andando em zigue-zague. Fazer o antidoping, O pessoal fica meio zonzo. Fica meio zonzo, é, mano. Banzo. Uma tonturinha. Dá uma tonturinha. Fazer um antidoping. A EPTC divulgou hoje 3 casos de imprudência no trânsito registrados na primeira semana do no ano novo, de 2012. Um deles envolve um instrutor de autoescola fotografado a 78 km por hora na Cristiano Fischer, onde o máximo permitido é 60 por hora. Tava com uma louca do lado. Com o agravante de que o motorista dirigia falando ao celular. Não, tava falando com a louca. Não tava correndo, com a louca. Tava indo buscar a louca. Tava indo buscar a louca. Os outros 2 casos foram de um Celta trafegando a 122 km por hora na Salvador, Celta? França. O cara tava querendo saber até quanto chegava o Celta. É, chegou 123. E um Corolla a 112 km por hora na Souza Reis. Sendo as 2 vias com velocidade máxima permitida de 60 km por hora. 112 dentro da cidade não dá, né? Não 120 dá, dentro cara, da cidade cara, não dá. 123 não dá. Na Salvador, França. Não, meu, gente, pelo amor de Deus. Lomba acima ou lomba abaixo, independente. Celta, lomba abaixo. Celta é lomba abaixo. Salvador, França, qual é mesmo? É a perimetral. A do Jardim a terceira Botânico. Perimetral. A do Jardim Botânico lá. Saudar o nosso querido compadre nego velho do Galpão Crioulo de todo o Brasil, Neto Fagundes. Tudo bem, meu compadre? Tudo bem, graças a Deus. Nós aqui na Lida já fazendo a rodada de destaques do Clique RBS. Na Praia Brava, no norte de Floripa, mulheres integram a equipe de guarda-vidas, como falou o Potter no programa da Uma. São 7 guarda-vidas nesta temporada em Florianópolis, mais que o dobro do ano passado, quando apenas 3 atuaram. O número é pequeno no universo de mais de 200 guarda-vidas homens espalhados pelas praias da capital catarinense. Mas este é o verão em que há mais mulheres em serviço. Muito bem, mas é mais ou menos como tu ganhar na Mega Sena, tu pegar uma mulher dessa pra te atender, pessoal, né? Pessoal. Depende, né, Porã? Tem que ver, cara, o naipe das queridas, né, Porã? Não, mas uma querida salva-vida, no o imaginário, no meu imaginário, tá, vem liberado. O melhor possível. O imaginário de um dodói da cabeça, né, Porã? Uma pena, Porã. A pessoa é uma profissional que tá ali pra salvar vidas. Não, é uma profissional, mas eu já vi profissionais que salvam vidas. E que são extremamente bonitas, maravilhosas. E profissionais que acabam com vidas. É verdade, também tem. Porã, é uma pena que um assunto tão sério tu leva pra esse lado. É verdade. Não, cara, é que tu não conseguiu alcançar. Quando tu vai no hospital, Porã, como é que tu fica? Eu não vou ao hospital. Como não vai? Eu te levei no hospital? Ah, realmente, foi a última vez que eu fui no hospital. Qual foi o amigo teu que te levou no hospital, Porã? Foi o Potter e o Pedro Esmanioto, que tá lá com o pai lá fora. Tá com o pai lá fora. Contador de Araricá. No Vale dos Sinos, é filmado pegando dinheiro do caixa da prefeitura. Desde dezembro foi notado que em alguns dias o fechamento de caixa da prefeitura não correspondia aos valores recebidos. Foi autorizada então pela justiça a colocação de uma câmera de segurança na sala onde fica o caixa. Ah, não! Tudo o que acontecia no local vinha sendo gravado. Ontem, por volta das 5 da tarde, o cara pensou assim: bom, vou passar ali no caixa, vou pegar uma graninha e vou pra casa ouvir o Pretinho. Não, ele foi dar o telefone de contato. Ele queria dar o telefone de contato dele na hora que filmaram ele. Gente, eu trabalho com esse lance. Eu queria ser um cara que era pago só pra ver o momento que a empresa mostra isso para os funcionários que fazem uma coisa errada. Primeiro, é muito triste, na verdade. Tu roubou do caixa? Não roubei. É triste. Não, mas chega. Vem cá, te mostrar um filmezinho. Um videozinho que chegou aqui na caixa fora aqui, vem cá. Aí tá lá o cara botando a mão. E aí tu pegou a coisa do caixa? O que o cara vai falar? O que o cara fala? Chora? É triste, é muito triste. Chama a mãe. Não era eu isso aí. Tive um colega que roubava brindes promocionais que eram destinados à audiência e ele negava. Ele dizia: não peguei. Aí foi exatamente esse o caso. Descobriram, mano. Aí foi exatamente isso. O cara. Vem cá ver um filmezinho. Então olha aqui as imagens. É ai, Dedé. Aqui ou não é tu aqui? E o cara fazia um sucesso legal, se queimou, pro resto da vida. Ah, o cara fazia sucesso. Meu nome dele? Não vou dizer. Eu queria falar pra mim. 10 anos, 10 anos de Atlântico, eu já roubei 3 CDs. Aí tu acha bonito? Não, só pra desabafar. Daqui a pouco tem um vídeo aí meu. Eu tô falando antes. Vou falar isso antes. Não, eu tenho um outro vídeo teu. Eu roubei. Olha só o cara, então, repetindo aqui. Ontem às 5 da tarde, ele entrou na sala, viu que não tinha ninguém, colocou o dinheiro dentro do bolso e saiu. As imagens são absolutamente claras. Puts, que droga. É uma pena, né? É. Uma pena. Que droga. Tartaruga com casco perfurado é encontrada na Redenção, em Porto Alegre, o Parque da Redenção, Parque Farroupilha. A equipe da prefeitura vistoriava os chelônios do local quando viu o animal. É quelônio, Magnata, é quelônio. É quelônio. É quelônio, não é? Não, é quelônio. É quelônio. Então, olha, tu sabe que é de biologia, mas eu entendo, mas... Ah, então... Mas talvez, talvez, talvez... É que o clique digitou CH. É, talvez seja na origem da palavra, né? Na língua mater da palavra. Quelônio. Não, mas legal, xelônio é mais legal. Ah, eu gosto do farol de xenônio. Ah, eu não sei, hein, Magnata? Ah, os tartaruguinhos. Procuraram o xelônio e encontraram as tartarugas. Isso. Pelo menos acharam. Mas enfim, cara, o casco da tartaruga tava perfurado. E provavelmente atingido por uma pedrada ou até uma paulada. Pelo amor de Deus, cara. Que isso, cara, quem é que vai no parque e ataca as tartarugas? Eu não tenho onde dar paulada, né, Magnata? Sempre tem os doentes. Não tem onde dar paulada, vai lá dar paulada. Cara, vê onde tem que pegar a tartaruga ninja. Aí vai ver, acabou. Não, é que tem umas tartarugas que enche o saco, cara. Ah, que isso, Castelhano? Cara, tem umas que vem. Tem umas que correm atrás de ti, né? Fica correndo e pulando em cima do colo da gente. Eu queria dar um grande abraço pro meu parceiro que foi encarregado uma vez de cuidar de duas tartarugas e uma delas acabou fugindo. Que maravilha. Que isso, infelizmente não posso dizer. Tinha um amigo meu que em todas as empresas ele diz que tem gente que é tipo uma tartaruga em cima da árvore, né? Tá fora do espaço dela. Tá ali, não, sabe por quê, né? A tartaruga nunca vai subir sozinha em cima da árvore. Alguém botou ela lá. E ela não combina com aquele lugar. E ela não sabe descer sozinha. Tá ali a tartaruga. Ali muitas comendo, empresas, né? Tem gente assim. É verdade. Aqui no Pretinho tem gente assim. Olha, quem, por olha, exemplo? Denúncia! Tu? Eu não me enquadro. Eu tenho enquadro aqui? Tem uma outra estirpe, uma outra educação. É? Né? Eu sou obrigado a falar bobagem aqui. Então deixa eu te falar, vou arranjar uma vaguinha pra ti, porque sabe que eu sou teu amigo, teu bruxo, teu parceiro da vida. Isso é verdade. Eu vou arranjar uma vaga pra ti num programa mais sério que esse aqui. Aguarda. É mesmo? Que legal. Lembrem, ouvintes, do dia 4 de janeiro de 2012, quando um dia o Potter não estiver mais aqui e estiver em outro programa. Mas isso não vai adiantar, comecei a ser demitido. O Potter, ele é inadequado em qualquer lugar, entendeu? Não, mas deixa ele achar que não é. Deixa ele achar que ele é adequado em algum lugar. É, porra, deixa que eu veja isso. Tô te dando umas dicas. Bem, 6h14, ainda no programa de hoje, nós receberemos aqui um carinho de um querido que estreou na programação da Atlântida no Rio Grande do Sul, já faz sucesso absoluto em Santa Catarina, nosso querido Darcy. O Darcy se encheu de emoção e fez uma declaração, um depoimento emocionado sobre o Pretinho Básico, e nós vamos apresentar daqui a pouco aqui, pouco mais de dois minutos e meio. Não mais que isso. Não mais que isso, o Darcy vai discorrer aqui os seus comentários a respeito do Pretinho Básico. Daqui a 2 minutos e meio nós não, vamos ouvir. Não, vamos ouvir. Quer ouvir agora? Claro! Agora! Então, pera aí, deixa eu só tirar isso daqui, ó. Pan. Tira isso daí, tira. Não tira tudo, galera. E boto isso aqui. Pera aí. Vai botar aqui, aí? Vou botar aqui, tá? Vamos ouvir, aí, então. Mais embaixo. Ah, bota aí. Ó, esse recado é pra turma do Pretinho Básico, tá? Então presta atenção, começando ali pelo gigante, né? Esse aí é o baita. O Fetter Fá, o Mr. D, aquele Vegamorta Pocã, o Cassete... O aquele outro lá, como é que é o nome? Se ele é o Cumbuca, não é Cumbuca, é Pote, né? É o Pote. O Pote, o Nastiange, o Nastiange, que é o Zalmi. Ô, Almi, seu louco, não para não, seu boca mole. Tem o Maurício Manuel, como é que é o nome dele? Amaral, Maurício Amaral. Esse aí, outro querido. O Duda Gabi. É o Edu da Gabi, é o filho da Gabi. O Raça, do Pretinho Básico. Vocês não valem. O Pretinho Básico, Deus tá junto. Gente, que é isso? Vocês estão fazendo as pessoas pararem a atividade da vida delas pra rir? Isso é fabuloso, isso é fabuloso. Eu fiquei com vontade de chorar, de pessoal. Me deu vontade de chorar agora, hein? Ô, Peter Fá, Peter Fá, um beijo pra ti, tá? Ô, Mr. Lee, um beijo, querido, tu não tens condições, tu és um fantástico. Ô, Fauzi, Fauzi, nós dois, depois nós conversamos, Fauzi. Nós dois temos muito assunto pra ter um outro ainda aí, pode ter certeza. Ô, Raça, vocês provaram uma coisa pra comunidade radiofônica do sul do Brasil. É legal ser legal. Por mais diferente que seja o tema, a analogia de vocês sempre passa por um fundamento de que é legal ser legal e que o respeito está acima de todas as intenções. Isso eu acho muito legal. A sacada de vocês de movimentar um assunto, bagunçar ele, esculhambar ele e no final deixar ele importante, sempre enaltecendo as pessoas e a importância da existência delas. Portanto, o respeito que vocês têm pelo público de vocês é uma coisa que mexe comigo, tá? Olha, a gente só engana quem a gente não conhece, seus boca mal. Portanto, comigo, eu já tô ligado de vocês. E vocês evaporam qualquer coisa. Vocês têm a capacidade nuclear com as coisas, gente. Que capacidade que vocês têm de fazer de um assunto um baita de um tema. Um beijo pra vocês, que Deus ilumine, ó, 2012, seja um 2012, tá bom? Mas vai de leve, tá? Festinha junina, um pouquinho de cada coisa. É demais, grande Muriel, grande abraço, querido. A gente vai estar junto semana que vem lá em Floripa, vamos ou aqui junto, em Floripa. E o Darcy vai participar com a gente ativamente programas que nós apresentaremos direto da Ilha da Magia. Apertar a cara com ele lá. Apertar a cara com ele. Vamos lá pra Lagoa, lá pra Lagoa da Conceição. Lá pro Zaraçá, lá pro Canto Zaraçá. 6:18, Girina, tá na tua hora. Pratos do dia! Um cachê. Até o fim, né? Um cachê. Agora vai até o fim. Deixe não. Para quem sabe. Isso, por favor. Relatos do dia. No Pretinho Básico. Com cachê. Esse cara não tá bem. Ele tá aprendendo a falar. 6:45, Letícia Birkhauer passeia e amamenta o filho na orla do rio. Cara, ela carrega 2 melão. Olha, não fui eu que disse isso. Atenção, pessoal. Como é que é, Maurício? A Birkhauer vai. Passou. Cena, bonita cena. É isso aí, né? Birkhauer. Birkhauer. A gente passa o fundo, a Letícia Birkhauer. Ah, para! É verdade. Um abraço pra família, né? Da Letícia. Família, é isso. É, Maurício. Ganhou mais um integrante. Se é de passo fundo, já foi. E é uma cena linda, a amamentação. É verdade. A gente... mais, KG. 8:23, Denis Carvalho passeia com a família na orla do Leblon, no Rio. Eu gosto do Denis Carvalho. O Denis Carvalho já foi galã. Esse foi galã na pornô chanchada. Esse foi galã do Malu Mulher. Tu olha pro Denis Carvalho e tu vê... A saúde. Não, além disso, ok, abstrai, mas tu vê a figura, a personificação do cafajeste. É verdade. Tu enxerga no Denis Carvalho. Sempre sorrindo, né? Antes de ser esse diretor reconhecido que ele é, né? Maravilhoso. Ele era o galã, né? Galãzão. Na original do Anjo Mal, ele fazia com a Suzana Vieira, ele era o galã da época, ele era o netinho. Deve ser uma história pra ser... Imagina, sentar no bar. Tô chegando lá com o Abi. Chopinho, só ouvir. Eu queria um papo com o Denis Carvalho, o Marcos Paulo e alguns outros, assim. Nuno Leal Maia. E o Nuno Leal Maia. 10:56, Sophie Charlotte enche o prato de salada em shopping Carioca. Bonita ela, bonita ela. É uma das meninas mais bem magrinha. Mas ela é magrinha. Quem namora agora é o Malvino, nosso amigo. Ah, o Malvino! O Malvino não se serviu muito. Malvino veio fome na hora do almoço. Malvino foi. Só ela. Malvino tá malhando. Cadê que é mais, KG? 34, fora de forma, Felipe Camargo desfila de sunga pela praia. Esse foi o galã de uma geração após Caetano. Sim. Felipe Camargo. Foi casado com a Vera Fischer. Não, ele casou com a Jocasta, na verdade. Caetano não é mais lindo, não, Caetano. Vera Fischer era o auge. Felipe Camargo, lindo. 14:12, Wagner Love passa a tarde com loira em Praia do Rio. No Love, né? Salave. Era bom jogador. Salave. Por falar em música, KG, só um pouquinho, rapidamente, por falar em música, hoje estaremos correndo um importante risco aqui na empresa. E estaremos apresentando a nova versão, a nossa versão para o hino da RBS Vida. Em breve, aqui no Pretinho Básico. Aguardem. 16:16, Natália Dill passeia pela Barra da Tijuca no Rio. Quem é a Natália Dias? Produtinho da mídia aí, né? Ah, não, não. É uma das novas... Produtinho da mídia que eu queria ter pro resto da vida. A Natália, não, a Natália musas... não engravida, cara. Ela é Dil. Ela é 6 e meio. Novas musas da Globo. Não, não. 6 e meio. O apelido dela é Dil, cara. 6 minutinhos. 6 minutinhos atrás, não mais que 6 minutos. 6 minutos. 6 minutinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não mais. 16. 18 e 16. Depois de malhar, Sandra Bullock busca filho no colégio. Importante. Importante não deixar a criança dentro do colégio. É. Sandra Bullock já era lá em velocidade máxima. Acabou. Ele tomou uma bola nas costas aí do parceiro dela. Viu? Viu? Acabou. Tá sofrendo bullying. Concordo contigo. Já não era. Sandra Bullock nunca foi, na verdade. Como assim, meu? Nunca foi. Tô contigo, Girina. Cara, ela tem cara de manequim de plástico. Não, peraí, cara. Vocês gostam da Jennifer Aniston e não gostam da Sandra Bullock? Sandra Bullock com aquela franjinha dela. Jennifer Lopes. Eu também, Maurício. Não, entre a Sandra Bullock e a Carla Faquinha, eu sou mais Carla Faquinha. Ah, bom. Então, aí, Carla aí é consenso, né, Potter? Né, gente? Sim, muito legal. Não pode usar o personagem. Vocês não têm respeito pelas colegas de empresa de vocês. Estava aqui exaltando o material humano da empresa. Não, não é material humano nada. Recurso humano da RBS é de aplaudir. Vocês não podem fazer isso. Diria o Neila, ser humano não é material. Diria o Neila aqui. E aí, Potter? Uma piada. Piada do Potter. Apoio. Enxovais para noivas Kipu. Compre já Kipu talheres, Kipu copos e Kipu taças. Kipu talheres, Kipu taças. Que loucura. Aí. E aí, dois bêbados. Jana. Bebo na praia. O Cajé. Cajé. Fala, pô. Olha que mulher bem feia ali, Cajé. Aí, cara, aquela é minha mãe, a dona Sara, cara. Não, não, Cajé. Aquela lá dela ali, ó. Rapaz, é a minha tia, cara. Tia Sônia, que tá louco, meu. Não, não. A outra ali, mais esquerda ali. Qual? Mais esquerda? Mais esquerda, é. A minha irmã, a Mari, não, cara. Não, não. Aquela mais pra cima ali, ó. Aquela é minha prima, cara. Pô, Cajé, que família feia, cara. Vai perder isso, perto do programa, essa alegria. O quê? Qual alegria? Essa minha alegria aqui. Essa minha vontade. Não, mas tu vai levar a tua alegria. Fazer logo. Tu vai levar a tua alegria pra outro lugar. O cara primeiro se despede e depois golpe. Boa tarde! Boa tarde, Paulinho Brito! Tudo belezinha? Tudo belezinha, Paulinho Brito. Olha, hoje a representação da dupla Grenal, hein? Ah, foi, né? Olha que me babei, que coisa, né? Tá bom, o volume aí, Brito. Tá bom, só um pouquinho mais. Oi, ih, olha. Ai! Ok. Agora okay. Da Mona. Okay. Agora, okay. Olha que coisa, hein? Escalação da seleção brasileira de gostosas. Opa! Opa! Só agora gostosa, me interessou. Hein? Agora me interessou. A goleira, Ana Hickmann. Olha, a Lemoa, boa jogadora, hein? Muito magra. Gaúcha de Santo, Santa Cruz do Sul. Olha, tem envergadura. É só chutar rasteiro nela. Tem a envergadura necessária para a posição. Envergadura. Tu gosta de verdura, hein? Não, não. Oh, é, Brito, né? Não, piadista. É, sou piadista, hein? Paulinho Brito, piadista. Que coisa boa, piada, hein? Na lateral direita, Sabrina Sato. Olha, japonesa, estrela do time. Tem saúde pra ir e voltar, hein? Que perna, tá, certo? É pra ir e voltar. Pernão, né? Zagueira, Adriana Bombom. Ah, eu vi Adriana Bombom uma vez. Olha, tem experiência, força, parece o Rodrigo Moledo, hein? Que coisa, hein? A louca. É parecido de corpo, né? Vendo no Carnaval de Uruguaiana. Rodrigo Moledo. Brito! Olha. Quanto? Eu tô ouvindo uma voz. Né? Vai, vai aí. Débora de Oliveira, a informação. Olha, Brito, o Grêmio contratou o Kleber e o Marcelo Moreno vem meu aí. Meu Deus. E o Inter pode contratar o Dagoberto, Brito. Olha só, Débora de Oliveira, informação sempre na ponta da língua, Débora de Oliveira, hein? Outra zagueira, Grazi Massafera. Muito olha, magrinha pra capitã essa do meu não. Time, hein? Ah, é? Gostosa, tá grávida também. Olha só, grávida. Também tá grávida do Cauã. Ah, é? É verdade, veio do interior. Se não tá, eu imaginei isso. É BBB, né? Ex-BBB. É. Imagina se fosse mulherada. No meio do campeonato, a mulher engravida tem licença paternidade, perde a mulher pelos 4 meses na fase decisiva. Dá mesmo, fazendo gol e engravida. Imagina, na fase decisiva da Libertadores, engravida. Não, tem que sair. Vê que o Ronaldo jogou grávida uma temporada. É verdade. Amanhã eu tô com dengue. Pegou dengue, o gordo tá com dengue. Será que emagrece o gordo agora, hein? Vai, Brito, falta todo o meu campo. Ele é uma, cara. Tem a lateral esquerda, Paola Oliveira. Olha, linda, muito gostosa. Coxua também, essa é demais. Essa que é delícia. Que neném, hein? Olha, acabou meu microfone, hein? De volante, Juliana Paz. Que coisa. Tá se recuperando da gravidez. Olha, sondada pra ir pro exterior, porque é muito gostosa, né? Que coisa. Olha o Brito se passando. Outra volante. Olha, só um pouquinho. Fazendo uso do personagem, já que na pessoa física não pode fazer, né? A pessoa física tira foto no Instagram. A pessoa física não pode fazer, pega as barbadas daí. Pick frame. Olha, outra volante. Nicole Bals, hein? Olha a volante. Tá desempregada. Tá desempregada. Essa aí não fica sem emprego. Tá desempregada. É, ela tá namorando. Tá namorando um zagueiro reserva do Vasco. É verdade. Boa jogadora, hein? Que coisa. No meio-campo, camisa 10, Ellen Rocha. Hein? Claro! Bah, 10, craque! Camisa 10 da seleção. Camisa 11, Flávia Alessandra, hein? Maravilhosa. Ele maravilhosa. É grande, olha, joga de cabeça. Maravilhosa. Erguida, né? Maravilhosa. Sabe que no. Eu tava na praia. Eu tava na praia quando começa. A informação. Começa o programa Estrelas com a Angélica, com a Flávia Alessandra. Tava boa praia. Tava boa praia. Olha, meu. Parabéns, pô. Só um pouquinho, cara. Passa amanhã. Na praia só pega Globo, né? Só pega Globo. Cara. O cara passa a manhã inteira na praia, 2 da tarde, 3 horas. Tá em casa, tem criança, né, meu? E aí a Flávia Alessandra com o marido, aquele, o Otaviano Costa. Sim. Né, que eu acho que tem um contrato, né? É, a novela que ela faz, o Otaviano porque faz. Porque não aceita que ele é um eu cara. Eu não consigo aceitar. Ele tá com a Flávia Alessandra. Primeiro que ela tem uma filha grande que já tá bem bonita. E nesse mesmo programa tava o Neila, dizendo que ia passar o Natal com o Miguel Falabella. Que coisa, boas informações. Em casa, hein? De Miguel. Muito boa informação. Só boa informação. Só boas informações. Agregou, hein? Que agregou. Mais, Paulinho Brito? E aí? No ataque, Cacau, hein? Ex-BBB, que olha que bunda, hein? Cacau, que coisa, hein? É verdade, eu ia no estádio só pra ver a Cacau, hein? Tu ia, né? E tem a centroavante, pode, olha, muito. Juju, que era do Pânico, hein? Que coisa, Juju. Artilheira do time, olha. Juju. É uma... Faltou a gente. É boa trilha, Paulinho. Ela é sortuda, hein? É rabuda, hein? Que coisa! É verdade. Convidaram e treinador? Treinadora? O treinador sou eu, né? Ah, é tu mesmo. Eu que vou ficar no vestiário com essas belas. E o massagista, olha. Melhor que treinador melhor é o massagista. Treinador é massagista, né? Quem mandou foi o Bruno Cassel de novo, amor. Fala, Amaral. Convidaram a Ariadna, mas ela não tá com essa bola toda. Não, né? Tá com essas bolas toda. Tava com o saco, né? Ah, depende. E aí, meu compadre, eu nego velho? Eu não tenho mais saco pra esses negócios de jogo. Três amigos se encontram no casamento de um outro amigo. É, ficou bem boa, né? E o Roberto já chegou garganteando, né? Dei de presente aparelho de jantar pra 6 pessoas. Roberto, hein? Carioca, Roberto. Opa, aí o Gilberto, não deixando por menos. Bom, eu já dei uma churrasqueira que faz churrasco pra 12 pessoas. Olha só, hein? Boa, hein? E tu, nego velho? Aí o nego velho. Pois é, querido. Dei um paliteiro que dá palito pra 120 pessoas. Sempre falta palito nessas festas. Melhor. Porazinho! Olha, eu vou contar a piada velha. Piada velha do Porã! Apoio! Várias aqui. Comércio de bananas do Cookie, porque banana no Cookie é bom! Olha só, hein, Amaral. Vem cá. Hoje tá uma loucura esses apoios. Nossa, é a banana no cu do cara. Não, peraí. Calma, pô. Calma aí, cara. Não. É a banana do cookie. Mas foi isso que eu falei, cara. Banana do cookie é bom. Mas foi isso que eu disse, cara. Cookie, abraço, cookie. Logo que eu me mudei. Logo que eu me mudei pro Jardim Botânico, tinha o bar do cookie. Era tudo no cookie. Bota lá no cookie. Bota no cookie. Vai, Porazinho, vai. Mandar um abraço pra MV Bill, nosso querido amigo que estava de aniversário ontem. Tá e vai fazer show em Jaguaruna agora, dia 6. Que beleza. Grande abraço. Que horas? Dois amigos conversando. Ah, cara, eu tô com uma sorte incrível, cara. Por quê? Por quê? Tu ganhou na loteria? Não, nada disso. Ontem eu tava saindo, vinha saindo do motel, né? Justamente na hora que a minha mulher tava entrando. Pum! Pô, mas tu chama isso de sorte? Mas é claro, ela nem me viu. Mais um. Essa aqui o Geis vai gostar. Camarada inconformado por não dar sorte com mulheres bonitas vai procurar ajuda de um grande sábio chinês. chamado Kushai Chang. Mestre Kushai Chang, o que é preciso conhecido como Mr. P. Mestre Carlos Chang. Lisboa. É, amigo, colega de colega de horário. Diário. Duas em menos de um minuto, hein, Cadê? Muita intimidade, meu. Mestre Kushai Chang, o que é preciso para um cara como eu ter mais sorte com mulheres lindas e muito gostosas? Mas o cara não é chinês é o mestre, cara. Então tá. Mestre Kushai Chang, o que é preciso para... São os índios da 040. Mestre Kushai Chang, o que é preciso para um cara como eu ter mais sorte com mulheres lindas e muito gostosas? Puta. E o mestre Kushai Chang. Agora, agora é o Kushai Chang. Isso muito fácil, não? Você precisa ter bastante karatê. O cara não entendendo direito, pergunta meio embaraçado. Como assim, grande mestre? Eu preciso lutar karatê? Não. É preciso karatê cabo, karatê grana, karatê beleza, karatê cabeça. Muito bom, mano. Chega. Eu gostei. Eu também gostei. O Geis gostou, né, gente? Muito obrigado, meu. No programa da Uma, nós recebemos um e-mail de uma ouvinte se dizendo preocupada com a situação dos índios que ficam ali em Capivari do Sul. E que essa tribo está contaminada por tuberculose. Lembram? Isso, as pessoas param para comprar o cesto dos índios e levam junto com o cesto a tuberculose. Aí nós recebemos aqui um e-mail bastante esclarecedor da coordenadora da vigilância epidemiológica da região ali de Capivari do Sul. Então o e-mail diz assim, ó: boa tarde, estou encaminhando este e-mail conforme combinado por telefone. Ela ligou pra mim, essa pessoa, a Valquíria, ligou pra mim. Não, Valquíria? E aí pediu um espaço pra se manifestar, que eu pedi que ela mandasse o e-mail pra gente. Então aqui está. Quero esclarecer sobre a informação divulgada de casos de tuberculose no acampamento indígena de Capivari do Sul. Sim, temos 6 pacientes com tuberculose ali, mas todos na segunda fase de tratamento, ou seja, não havendo risco de transmissão da doença. Ah, todos com exame atual de escarro negativo. Ui, que nojo. Para o bacilo da tuberculose. Qual é o bacilo da tuberculose? Tuberculosias. Não, é o bacilo de... É o Yakut que tem lá, cocos, que é o bacilo. Não é? Que é... Coque. O cocos. Não sei. Como é que... Vou descobrir quanto leio. Bacilo de coque. Eu acho que é isso aí. Bom, enfim. Mas o bacilo que causa a tuberculose, tá? O tratamento de todos os pacientes é diretamente supervisionado pela nossa equipe de enfermagem. Todos os dias os profissionais vão até ao acampamento e medicam todos os pacientes, todos os 6 pacientes. Lembro, não há risco de contato com aquela população, tampouco com os produtos comercializados por eles. E que doações recebidas e a venda de produtos artesanais são a principal fonte de renda daquele pessoal. Atenciosamente, Valquíria de Lima Braga, enfermeira, coordenadora de vigilância epidemiológica ali de Capivari do Sul. Que massa, então tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Tá se recuperando. Sob controle. É causada pelo Mycobacterium tuberculosis, também conhecido como bacilo de Koch. Bacilo de Koch. Estávamos certos. Muito bem, estávamos certos. Então continuem comprando e continuem principalmente doando comida, agasalho pra aquela gente ali, porque a situação deles é complicada, né, cara? Então tá lembrado, KG. 25 minutos para 7, vamos fazer os classificados. E ainda hoje no Pretinho, avisem a direção da empresa, você que está ouvindo o programa, nós fizemos a nossa própria versão de Vida, o hino de fim de ano da RBS, que aliás esse ano veio com artistas de Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ficou muito bacana a versão, lembra? E o Pretinho não ficou atrás. Não, o Pretinho não foi nem convidado. Pois é. Ah, isso é verdade. É clá, classificados do Pretinho. Eu ia falar o troço, mas não vou falar. Ainda bem. Temos uma pet shop no estacionamento do subsolo do Mercado Angelone, na Praia dos Ingleses, em Floripa. Opa! E estamos em busca de uma pessoa que tenha experiência ou queira aprender a profissão de banhista tosador e vir trabalhar conosco. Agradecemos sua ajuda, pois aqui está difícil de encontrar quem realmente, além de gostar, tenha paciência com os animaizinhos. Quantas horas de trabalho, Magnata? Ah, deve ser 8 dias, 8 por dia, né? Pause tosando o bicho. Imagina, cara. Ah, eu não tô por essas aí. O e-mail pra você trabalhar lá na pet shop do estacionamento do subsolo do Angelone no Zinga. Miau Pet Shop. Ai, que amor! miaupetshop@hotmail.com. Tá bem? Olá, queridos PBs, mais uma oferta. Vendo cômoda de madeira maciça. Até isso, ela tem em torno de 120 anos. É cômoda pra carregar, né? Era minha. Era tua, Já chega a ser a incômoda. É a incômoda, né? Bem lembrado pelo compadre. A incômoda era da avó do meu marido. E no anexo as fotos. Maurício Amaral, tu que viu as fotos, anota pra cômoda. Não vi as fotos. Motivo, tô renovando o decor o decor da casa. É bom, depois de 120 anos é bom, né? E cansei de velharias, ou melhor, antiguidades. Tá avaliada em torno de 3 mil reais a cômoda, mas dá pra negociar. Qualquer 200 pila leva. 200 pila aí. Contatos com a Simo, de Simone, simo.aa de Alcoólicos Anônimos. Ah, Simo do AA. Tem de copo na cômoda. Não, mas é assim, é que o sobrenome da Simone é Albanese. Ah, Albanese. Então é simo.aa@terra.com.br. Tem umas marcas de copo em cima da cômoda. Mas não é nada. O Albanese. Tá bem, eram estas as ofertas do classificados do Pretinho Básico para este momento. Tô procurando aqui o nosso hino. Fala no microfone. Olha, QRSTUV, Vida é Nós. Tá aqui, ó. Vida é Nós? Vida é Nós. Vida é Nós. Vamos pro show do intervalo, a gente volta em seguida. Vai. Fica então com a nossa homenagem. A nossa versão, na verdade. A nossa aversão. Pro hino. Que é isso? É a nossa versão. Pro hino de fim de ano do Grupo RBS. Vai bombar. Aliás, é demais a letra. De quem é a letra, Couto? Tu sabe, não? A letra do grande filósofo. Do Ricardo Garay. Pô, que bacana. Eu tenho certeza que o nosso amigo Garay vai gostar de ouvir a nossa versão. Vai, Garay. Foi então, voltamos em seguida. Show do intervalo. Vida é chuva, é sol. Pagar IPVA. Uma velha na frente, não dá pra ultrapassar. Vida é tapa na testa, é cadeira vazia, é a tia Niceia caindo da pia. É um poodle latindo, é um vizinho a cantar. Vida é a sogra com dor, camisinha furar, é busão no verão. É o amigo que bebe e perde a noção. Vida! Voltamos com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, 14 para 7. E aí, doutor Alceu, beleza? Doutor Peter! Doutor Alceu, o Pretinho das 6 da tarde é patrocinado pela Sicredi. Gente que coopera, cresce. Telefonia Big da Mileira. A moda está nas ruas. E amanhã anunciamos mais um parceiro, hein? Amanhã anunciaremos mais um parceiro aqui no Pretinho Básico das 18 horas, que estará também conosco para todo o sul do Brasil. Doutor Alceu, vamos nós aí com os destaques do futebol nos dois estados. Vamos nós. Casa Perini, especial é o agora. Aprecie com moderação. Apresenta bola nas costas. Doutor Alceu, Colorado vai de 3D. Os jogos do Internacional vão ser em 3D em 2012. Já chegou o terceiro dedo do Colorado, doutor Alceu? O Dagoberto? O Dagoberto. Chegou hoje, doutor. D'Alessandro, Damião e Dagoberto. Tá bom assim, doutor Alceu? Tem que acreditar, né? Acredita, né? A quem? Pro Potter? Não, eu recebi no Twitter. Ah, bom, recebi aqui no Twitter do nosso ouvinte. Ser muito inteligente pra ser Guilherme Petito. Né? Hoje eu lancei outro. E aí, Dale, como é que tá o Dagoberto? Tá muito feliz, cara, diz que quer ganhar a Libertadores, tá fechado com o grupo que o vestiário tá na paz, né, cara? Ah, Dagoberto, eu quero tranquilo. Como é que tá o vestiário, tá? Tá tudo na paz, cara, tudo na paz. O Dagoberto, que é irmão do Michel Teló, é parecido com ele, né, doutor D'Alessandro? Olha, não cara, invoca esse rapaz, hein? Ô, Dale, deixa eu te perguntar uma coisa, Dale. Eu ouvi ontem de algumas pessoas ligadas ao futebol. Não necessariamente ao Internacional, mas a instituição futebol. Sim. Alguns boatos davam conta da chegada do Lúcio, zagueiro da Inter de Milão. Não, isso não existe. Não, cara. Existe? Muito caro, cara. E outra informação é que o Jonas estaria acertando sua volta para o Brasil, para o Internacional. No segundo semestre. Isso é Twitter, cara. Depois do Big Brother. Os caras do Twitter não sabem nada, fico colocando aí, não sabe bosta nenhuma, cara. É melhor. Tá sim, bem. Sim, não tem tá nada. Tá tem bem. Nada isso aí. O Inter tá tentando o Naldo. Naldo. Sim. Naldo. Naldo. Naldo. Sim, Naldo. Naldo. E o que mais, doutor Alceu? O Marcão, doutor Pedro. O que, que tem o Marcão? Marcos, São Marcos. É o, abandonou o futebol. Ah, o goleiro Marcão. O ah, Marco. Tá, o goleiro Marcos. Não é. Vai mais jogar bola. Baita goleiro, baita, goleiro. Baita figura. E fumante. Baita fuma. Frangueiro. É, fumante. Mas fuma, fuma, fuma, fuma cigarrinho. Baita fuma. Frangueiro. Entregou o Mundial pro Manchester lá. Tá, mas a Copa de 2002 é a Copa dele. De 2002. Tudo bem, mas ele falhou no jogo mais importante, tá, mas, da assim, vida vamos, do vamos time seguinte, dele. Vamos fazer o seguinte, sim. Baita frangueiro, não. Vamos fechar eu e tu aqui com baita frangueiro, não. Beleza, mas pra mim não serve. Então tá, o cara que fechando. Falha no jogo mais importante da vida do time dele não serve. Ele gosta do Galápagos. Falha grotesca. É lá no Grêmio, Santana. É, caiu o Júnior lá, Santana. Caiu. Não, caiu não. Caio. Caiu? Não, Caio. Tu és um débil mental. Tu não entendes uma piada. Tu tá brabo, hein? Tá brabo, hein? Que acabou o meu cigarro. Graças a Deus, cara. Não, teu não cigarro não acaba, Santaninha. Pede um não, pro Pause ali que ele tem um cigarro. Não, não, isso, dá um dos teus pra ele, Pause. Não vou dar, mas só vamos fumar. Fica bem calminho. Depois da sete, nós fumamos ali. Um grande abraço, Paulo. Palheiro, né? Fumando demais. Palheirinho, palheirinho lá do Maranhão. Tive no Maranhão, trouxe umas coisas boas, né? Ah, tá muito legal. Um reguezinho da Ramba. Quem é esse rapaz? É o Pause? É o Pause. Eu sou o Pause. Vou te conseguir um cigarro depois. Tu estás fedendo. Depois do programa. Tem esse cheirinho natural, né? O cheirinho da primavera que ficou em mim. Ah, que mau caráter. Tu és um mau caráter. Obrigado, mau caráter, Santaninha. Doutor Alceu, e aí, doutor Alceu? Era isso, doutor. Me interrompeste. Era isso. Desculpa. Seu. Tu não para de falar. É, Santaninha. O que tu achou da versão de vida do Pretinho Básico? Vocês são mau caráter. Que isso, Santaninha? Eu tenho 40 anos de RBS e isso vai dar... Mas, Santaninha, isso não te garante ser mais apaixonado pela RBS do que nós. Isso vai dar... Quantas músicas pra RBS tu fez, Santana? Tu já fez, é. Eu fiz mais de 90 mil colunas que valem... Ok, mas aí... Não dá pra cantar coluna. Mais. Canta uma música aí. Canta uma coluna. Canta uma coluna. Canta faixa amarela. Isso, faixa amarela. Bordado. Nome dela. Nome dela. Acho que ele canta. Tá esquecendo eu vou ali. Pendurar na entrada da favela. Meu Deus. Eu quero presentear. Aê. A minha linda donzela. Não é prata nem é ouro. É uma coisa bem singela. O Grêmio. Canta a nossa vida, vai. Canta a nossa vida, vai. Vida é chuva, é sol. Pagar o IPVA. Uma velha na frente não dá pra ultrapassar. Vida é tapa na testa. É cadeira vazia. É a tia Niceia caindo da pia. É um poodle latindo. É um vizinho a cantar. Vida é a sogra com dor. Camisinha fura. É busão no verão. Vida é a obesidade. É o amigo que bebe e perde a noção. Vida. Aí, meu amor, Santaninha! Dá um cigarro pra ele, dá um cigarro pra ele. É o melhor Santaninha de todos. Eu mereço um cigarro. Fora, obrigado, Santaninha. Doutor Alceu, liberou? Liberou, doutor Pedro. Boa, doutor Alceu. Deixa eu falar um troço aqui muito importante. No dia 13 de janeiro, estaremos nós em Florianópolis para o Planeta Atlântida, 13 e 14. Mas no Rio Grande do Sul, em Shangri-La, estará tocando o Pitbull. A estrela do planeta, da última noite do planeta, do sábado de Santa Catarina. Sabe que ele vai estar fazendo aniversário quando estiver no palco do planeta. Tá, né? Brincando, é. Sim, mesmo? Sim, o aniversário dele é 15 de janeiro. Pô, demais. E ele vai tocar na madrugada de 14 para 15. Isso. Primeiro ele toca aqui, sexta-feira, dia 13. Sexta-feira, dia 13, no Maori Beach Club. E aí, no sábado, ele vai pra Floripa, encerra o planeta de Floripa, comemorando seu aniversário. Pô, vamos cantar parabéns pro cara, anos, né, cara? Camarim bom pra gente. Imagina que baita fim de semana do demais, Pitbull, hein, Potter? Vai ser um camarim legal, Pitbull de Pitbull é o cara de ser amigo, hein? É, né? Tem vai um trazer cara, o parceiro dele, o Rottweiler. E aí, Potter? Uma piada! Piada do Potter! Apoio! Antigripal Tefu! Agora nas versões Tefu Noite e Tefu Dia. Boa. Dois amigos que não se viam há mais de 15 anos se encontraram numa padaria. Ô, Eduardo! Quanto tempo, Eduardo! Ô, meu amigo! Pô, é mesmo, cara! Desde que eu trabalhava com computadores. Tá aí? O que tá fazendo agora, Eduardo? Ah, eu faço sites pra internet, depois vendo. Sério? Pá, que massa, cara! E aí, já vendeu alguma coisa? Já, até agora vendi meu som, minha TV, o monitor. Quer comprar um Fusquinha 80? Parou. Muito bom. Foi isso tudo. E aí, KG? Estavam no banheiro um negão, um gaúcho e um japonês. O negão tira a ferramenta pra fora e canta. Meu Deus. Fuscão preto, você é feito de aço. Fez o meu peito em pe... Gaúcho não fica pra trás, tira o seu e canta. Nesta longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar. O japonês, indignado com aquela situação, olha pros dois, tira pra fora e canta. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui. Boa, muito bom. É, quem mandou foi a Alexandra Barcelos, a Leca de Floripa. Aleca! Chegamos lá, né? Segunda de manhã, a gente chega, já, os pretinhos, já tudo ao vivo, percebi? Sim, sim, pijama show. Pijama show já ao vivo de Floripa, 6 da manhã, segunda-feira que vem. E depois toda a programação da Atlântida gerada de Florianópolis para toda a rede Atlântida. E aí, meu compadre? A galera vivia sacaneando o Castelhano, né? Capaz que o Castelhano era o cozinheiro do bar. Ô, cara, teu país tá numa merda desgraçada, hein? Que dá gosto até. Ô, porteiro, vai ver se eu tô ali na esquina. E aí foram sacaneando o Castelhano todo dia, né? Até que uma noite eles se reuniram e resolveram: tchê, não vamos mais sacanear o Castelhano. Que não, o cara aí nunca reage a nada de gozação. Então não adianta ficar aí gastando pólvora de mango aí, cara. Ô, Castelhano, pode ficar tranquilo, cara. Agora em diante, ninguém mais vai gozar contigo nem encher mais teu saco, tá bom? Bom! Tudo bem, cara. Muito legal esse lance de vocês. Então também vou prometer um lance pra vocês. Não mijam mais na sopa. Boa, Castelhano! Boa esse lance aí, cara. Gastar pólvora em chimango. É verdade, ali, amigo. É verdade. E aí, Marcelinho? Plantão. Nossa, damos o plantão. Temos o plantão. Notícia importante que tem que ser dada agora. A gente não guarda mais notícia. Fiquei vendo a entrevista do Boni e aprendi que a gente não guarda mais notícia nesses tempos de hoje, Potter. Vai é lá. Verdade. Vai lá, Marcelinho. Preste atenção. Professor de música convence aluno a tirar a roupa para cantar melhor. Soltou o diafragma, cara. É verdade. Esse aí foi o Kevin Guazepol. Foi preso após fazer propostas consideradas indecentes para uma menininha de 17 anos, sua aluna. Como assim, menininha desse sete Ele anos? Convenceu a menina a que ela tirasse a roupa. Pá. Se tirando a roupa, poderia cantar melhor e atingir as notas mais difíceis durante a aula de canto. É verdade. É que não aperta o diafragma. É verdade. Tudo isso aconteceu lá em Tacoma. Ah, lá em Tacoma tem muito professor. É verdade. Canto. Lá em Tacoma, estado norte-americano de Washington. Mais estranho de tudo é que a garota teria confirmado a teoria de cantar melhor depois da experiência. O que é isso? Que lance, cara. Lance sem roupa. É verdade, de acordo com os policiais, este não foi o primeiro caso. Outros alunos afirmaram à polícia que já tinham ouvido esta proposta do Kevin. Olha. O cara fez essa proposta pra mim e eu evidentemente não tirei a roupa. Não. Eu sou a prova de que, Maurício, talvez tu pelado despanderei. É verdade. Tentou? Cante tentou, melhor não. Pelado. Esse é o nosso tentar, lema. Cara, posso tentar. O lema para o verão 2012, vou cante roupa, melhor então. Pelado. Vai daí, Pucho. Podemos cantar o novo Vida aqui, pelado? De novo? Pelado. Maurício. Pelado. Vai. Tá pelado? Cara, por que vocês fazem isso? Que tá com essa teta, meu? Deixa aí, gente. Cara, é desagradável. Se tiver 33, a gente também. Na boa, meu, na boa, camisa, é desagradável. Cara. Ah, só eu e o Potter tiramos a camisa. Vocês são ridículos, cara. As bichas do programa. Se abracem ali, cara. Parece uma gelatina. Porã, fica sem camisa. Eu tô sem camisa. Cara, Porã, bota a camisa. Não, Porã, vou ficar sem camisa. Eu adoro trabalhar sem camisa. Porã, bota a camisa. Sem camisa. Não, não, põe a camisa. É mesmo que eu ponha a camisa. Eu prefiro, não, né, não, nós estamos. Eu queria lembrá-los que, apesar de toda a permissividade do ambiente, nós estamos numa empresa familiar, séria, numa das maiores empresas deste país. E eu não posso permitir que vocês fiquem sem camisa, cara. Botar o crachá. Na boa, tuita aí então. O cara trabalha assim, cara. Cara, a gente trabalha assim, cara. É verão. É verão. É verão, mas tá 12 graus aqui dentro, cara. Verão, velho. Verão. Vamos cantar. Cara, é ridículo, canta, cara. Canta aí, velha. E daí as chuvas e as sóis. Vai, Jesus. É pagado de PVA, instaladas, uma velha na frente. Ui, não dá pra ultrapassar, não me ajuda, Netos. É muito ruim, cara. Vida tapa na testa, as cadeiras, carteiras vazias. Tia Niceias caindo da pia. É o pudo latindo, os vizinhos a cantar. Mãe, vidas! A sogra com dores, camisinha furada, busão no verão. Mãe, vidas! Tu não é meio cego, cara? É a obesidade. Meus amigos que bebem e perdem a noção. Tu bota tudo no plural, né, Geizinho? É que são dois, salado. Acabou, vida! Vai! Vida! Boa! Vai. Ficamos por aqui com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua parceria e preferência pelo nosso programa. Voltaremos amanhã às 13 horas. Eu chego um pouquinho antes para apresentar a memória da Atlântida no Discorama. Até aqui viemos com o Sicredi, gente que coopera, cresce. Telefonia Big e da Miller. A moda está nas ruas. Vamos ouvir a nossa de novo? Vamos ouvir a nossa de novo? Dá pra nós cantar junto já? Vida é chuva, é sol, pagar IPVA. Uma velha na frente, não dá pra ultrapassar. Vida é tapa na testa, é cadeira vazia. É a tia Niceia caindo na pia. É o pudo latindo, é o vizinho a cantar. Olá, todo mundo! Vida é a sogra com dor, camisinha furar. É busão no verão. É o amigo que bebe e perde a noção.